Hoje, o tema da nossa palestra se chama Fé Cega e Fé Raciocinada. Então, o que é fé? Fé, a palavra que significa crença, confiança, também significa crença religiosa, convicção em alguém ou alguma coisa, firmeza na execução de um compromisso, crédito, confiança ou uma intenção. Fica difícil hoje a gente pensar em algo ou em alguma coisa sem ter fé, né? A fé nos dá força para seguir nossa caminhada, a fé nos dá força, né, para atingir os nossos objetivos, nos dá força para ultrapassar nossos obstáculos e assim por adiante. E de onde vem essa fé? Essa fé vem da crença que a gente tem em Deus. Tem três palavrinhas que a gente vai falar sobre elas bem rapidinho. Dificilmente uma pessoa que não tem fé, ou que tem fé, que não pratica isso no dia a dia, no seu dia a dia, ou não sente isso, né? O que é ter fé? É a gente acreditar em nós mesmos, que nós somos capazes de realizar nossos objetivos, nossos obstáculos, mas antes de mais nada, a gente acreditar em Deus, né? Não tem como a gente seguir a nossa jornada no dia de hoje. Parece que a vida às vezes está mais difícil do que era no passado, então a gente acreditar em Deus é bastante importante. A gente consegue ter força, consegue ter motivação, consegue muitas coisas acreditando em Deus, tendo fé em Deus. Acreditar na gente, que a gente é capaz de atingir, conquistar nossos objetivos, com esforço, com sacrifício. Nada vem de graça. Se alguém pensa que alguma coisa vem de graça, não vem. Só vem através de sacrifício e esforço. Não tem outra forma de a gente conquistar os nossos defeitos, conquistar nossos objetivos, assim por adiante. É tudo com sacrifício e com esforço próprio, né? Amor. Não tem como a gente fazer nada na vida se não for com amor. Qualquer coisa. Trabalho, uma caridade, uma atitude, um trabalho, qualquer coisa, um estudo. Se a gente não realizar com amor, a gente não cresce. Não tem outra forma de pensar se a gente não fizer por amor. Amar alguém, né, com amor, sempre com amor, com carinho, né? E esperança. A gente tem que ter esperança na vida, tem que ter esperança em Deus, esperança em nós. Porque se a gente não tiver, a gente desmotiva, a gente cai. E fica difícil, né? Se a gente não tiver esperança. E a fé é uma palavra tão pequena, mas ela agrega uma somatória de muitas virtudes, né? Muitas virtudes. Caridade, amor, carinho, esperança, humildade, paciência, né? Então, quando a gente consegue, assim, praticar a maioria dessas virtudes, a gente vai vendo que a gente vai conquistando a fé. Porque a fé é algo que não nasce com a gente tem que conquistá-la, né? Ao longo do tempo. Ninguém nasce com uma fé pronta, né? Ou ninguém coloca a fé dentro do outro, ou ninguém faz a fé para o outro. A gente tem que conquistar a fé, acreditar nas coisas. Então, cada um vai conquistando a sua fé ao longo do tempo, ao longo da sua jornada. E fica difícil a gente não conquistar a fé, ou não levar uma vida legal, se a gente não praticar ou não tiver essas coisas dentro da gente. Fé, amor e esperança. Quando a gente fala de fé cega, a fé cega acredita sem compreender, sem questionar. A cada passo se choca com as evidências da ciência, da lógica e da razão. Ou seja, às vezes a gente acredita em algo que daqui a pouco cai por terra abaixo, pela ciência, por comprovações, assim por adiante, né? Então a fé cega, o que é uma fé cega? É a gente acreditar em algo sem buscar resposta, sem buscar se aquilo é verdadeiro, se aquilo tem base. Então, por exemplo, uma frase comigo que falou sempre aqui no centro, eu achei bastante legal: não acreditem em nada que eu estou falando aqui hoje, né? Por que que não acreditem? Se eu subir aqui em cima e falar alguma coisa para vocês, vocês creem naquilo que eu falo piamente, sem buscar se eu estou falando é verdadeiro, que prova, né, que razão que vocês vão ter se aquilo que eu estou falando aqui é verdade ou não. Então, lá, lógico, a gente sobe aqui e fala algo com base, com embasamento, em cima de uma doutrina espírita, né, a gente fala para vocês, mas que certeza que vocês têm que aquilo que eu estou falando é verdadeiro? Não existe outra forma de vocês comprovarem se vocês não forem atrás, se vocês não pesquisarem, se vocês não lerem, né? Não existe outra maneira. Então, quando eu subo aqui em cima e falo alguma coisa para vocês, e vocês creem piamente, cegamente, saem por aí, né, que nem um cavalo disparado no seu caminho, o que que vai resolver isso aí? Não vai resolver nada. Vocês não vão ter base, vocês não vão ter força, vocês não vão ter nada dentro de si, só uma fé cega. Então, quando a gente fala de fé cega, é dessa fé que a gente está falando. A gente acreditar em algo sem base, sem conhecimento algum. Então, por isso que o Espiritismo, ele preza o quê? A busca do conhecimento, sempre, o saber. Por que que a gente prega isso e pede isso? Para que as pessoas vão ler, vão pesquisar, vão estudar se isso que a gente está falando aqui, se isso que o Espiritismo prega ou ele coloca para todos nós, se é verdadeiro. Senão não tem razão de ser da gente ter uma fé em cima de uma doutrina, em cima de uma religião. Isso serve para a religião também. O que é fé cega, então? É aquela fé cega que a gente vê nos muçulmanos, né? Que seguem lá o Alcorão. Aquilo lá, ao meu ver, na minha opinião, é a pior da fé cega que existe, né? Então ele segue aquele livrinho ali e arrisca. O Evangelho também tem uma leitura, às vezes meio difícil de entender, por quê? Porque ele é escrito em parábolas. Então a gente não pode seguir uma parábola ao pé da letra e botar tudo em risca, né? A gente tem que estudar e tentar desvendar o que é que está escrito ali. O que é que ele tem a dizer? Então quando a gente passa a entender o que está escrito, a gente vai saber se a gente está seguindo algo correto ou não. Então, a fé cega, ela propicia isso. Ela propicia que as pessoas tomem um caminho sem análise, sem consciência, sem estudo, sem leitura, e a gente se atira naquilo lá, né, de cabeça e vai embora. Não quer nem saber se olhar para os lados, se olhar para trás. Então, isso é a fé cega que a gente vê por aí às vezes. Em algumas religiões, por que não até no espiritismo, se a pessoa segue o espiritismo sem estudo, sem base nenhuma, não deixa de ser uma fé cega para ela também. Aquilo que ela segue sem estudo, sem consciência, sem visão, ela é uma fé cega, não importa aquilo que ela siga, né? Isso é o que eu entendo como uma fé cega. Pois em verdade vos digo, se tivésseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria possível. Essa foi uma frase que Jesus disse, né? O que significa essa frase? Quando ele fala, se vocês tivessem a fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, uma montanha se mudaria de um lugar para o outro, né? Significa que, se a gente tivesse fé, a gente ultrapassaria todos os obstáculos que são colocados na nossa vida. Tendo fé, acreditando que você consegue tudo, né? Então, se a gente tiver fé e acreditar em Deus, e acreditar que a gente é capaz, a gente consegue qualquer coisa, qualquer objetivo. Às vezes, não no tempo que a gente quer. Esse que é o que eu penso assim, que é o verdadeiro problema da gente. A gente quer muitas vezes que as coisas se realizem no nosso tempo, né? E às vezes elas não acontecem, elas levam um tempo. Então a gente tem que estar merecedor também de realizar aquilo que a gente quer. Então a gente tem que botar fé, tem que acreditar, tem que botar vontade, atitude. Daí as coisas acontecem também por merecimento. Então assim as montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em uma palavra, encontramos entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas e devastadoras. Então, quando a gente fala ter fé no tamanho do grão de mostarda, é a gente crer que a gente consegue realizar as coisas, acreditar em nós, acreditar em Deus, e quando isso se une, daí a fé ela fica uma fé raciocinada, baseada em fatos, em ciências, em atitudes, em exemplos, né? Isso vai tornando uma fé raciocinada. É aquela fé que usa a razão, busca o discernimento, né? O conhecimento. Então a fé, ela é um sentimento inato no homem, de sua destinação futura. É a consciência que tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado nele, primeiro em estado latente, e que deve eclodir e crescer por sua vontade ativa e o seu livre-arbítrio. Olha só, a fé é um sentimento inato no homem. A gente não nasce com a fé. Inato é porque eu não nasço. A gente não nasce com a fé. A fé tem que ser conquistada, né? E ela está à disposição de nós. Ela é uma destinação futura, ou seja, eu vou conquistando a minha fé com o tempo. Sabe lá quando que eu vou conseguir conquistar a minha fé? A gente não sabe às vezes, mas depende de nós. Mas com o tempo, com dedicação, com compreensão das leis de Deus, que é muito importante, a gente vai conseguir conquistar a nossa fé, acreditar em algo, acreditar em Deus, acreditar em nós, que às vezes nem a gente acredita em nós mesmos, imagina acreditar em Deus, né? Então a fé sincera e verdadeira é sempre calma, possibilita a criatura ter paciência. Paciência é uma virtude, uma única virtude, né? Eu já vi que eu não tenho paciência, não na sua totalidade, às vezes eu tenho, às vezes eu não tenho, né? Então, já pensaram na paciência, que é uma virtude tão pequena, mas tão grandiosa? Paciência. Será que a gente consegue ter paciência 24 horas por dia? A gente não consegue ter. Então, a gente vê o quanto a gente ainda tem que lutar, né, para conseguir ter, pelo menos, paciência. E só depende de nós, de mais ninguém. Então, possibilita a criatura ter paciência, ou buscar a paciência. Sabe que tudo na vida é passageiro, e que a verdade chegará a todas as criaturas, né? No momento certo. Não esqueçamos que a verdadeira fé é aliada à humildade e o possuidor desta fé deposita sua confiança em Deus, pois sabe que, como simples instrumento da vontade do Pai, nada pode sem Ele. Então, nada acontece em nossa vida, nem um fio do cabelo, nem uma folha de árvore cai, sem que Deus o permita, sem que Deus tenha sua ciência, né? Então, a fé é isso, né? A fé é uma somatória de virtudes. Uma palavra tão pequena, só que ela engrega, ela engloba muitas virtudes juntas. A fé racional é aquela que se alia à razão. Ela dá a crença a uma base firme, podendo encarar a ciência e o progresso a qualquer tempo, pois ensina que não basta só crer ou só ver, né? O famoso de São Tomé, eu só acredito naquilo que eu vejo, né? É necessário compreender. É esta a fé propagada pelo Espiritismo, somente a fé que se baseia na verdade. Nada tem a temer do progresso, pois que o verdadeiro na obscuridade também... Perdão, pois o que é verdadeiro na obscuridade também o é a sua luz. Então, a fé racional, a fé raciocinada que a gente fala, é essa fé que a gente está embasado em fatos, né? Fatos, estudos, conhecimentos, a gente tem que ir atrás de saber. Senão a gente vai acreditar em algo só falado, só citado, né? Não tem base nenhuma. E qualquer coisinha que venha nos acontecer, a gente desmorona. Por quê? Porque a gente não tem base, não tem conhecimento. Qualquer um que chega até nós e fala, ah, você está totalmente errado, porque a minha doutrina, a minha religião, a minha crença é assim, assim, assado. O que tu vai dizer para ele? Tu não sabe de nada, tua fé caiu por água abaixo, né? Então a fé racional é aquela que a gente busca realmente base, conhecimento, estudo, né? Daí se alguém vem me questionar, não. Eu acredito nisso por causa disso, disso, daquilo, né? Tem motivos, tem opiniões para... Não para contrariar, para expor, né? Então a fé possibilita ao homem possuir uma força que o impulsiona para a frente, né? Para que ele crie e cresça em seu trabalho e demarque para que os seus empreendimentos se concretizem e os seus semelhantes cresçam ao seu redor. Então a fé propicia tudo isso, ela nos dá força para que a gente cresça, para que a gente evolua, para que a gente siga o caminho, nosso caminho firme, né? Já a fé divina leva o homem à prática do bem, para que ele tenha coragem para lutar contra as suas más tendências, pois ele sabe que a verdadeira vida não é na terra, que se configura como uma escola para o espírito, que ele compreenda a justiça divina e que tudo nos é dado de acordo com as nossas obras no seu devido tempo, né? Então a fé, ela propicia tudo isso. Quando a gente consegue ter fé, nem que seja pequena, pelo menos para a gente começar, né? A gente acredita em Deus, acredita na vida, nas leis de Deus e assim por adiante. Para continuar nesse assunto, eu vou chamar o Mickey.